também autorizado táxi via pátio Índia no ponto de Caradão no 0, torre 118 decimal 6, ajuste 1011, bom voo. 01, pátio Índia, quando lá, 18.6, no 806, era bom. Solo, tá 3661, com a formação Papá, boa tarde. 3661, boa tarde, 140 Ilhéus, pronto cópia? Positivo. Autorizado Ilhéus, nível 140, decolagem da pista 10, após primeira curva à direita, realiza o perfil da subida da El Leda e após Leda, direto Ilhéus. Frequência do controle 119.35 e aciona o transponder 0264, o da 3661. É autorizado 140 para Ilhéus, decolando da 10, com a primeira curva à direita, nada é o Leda após o Ilhéus. 119.35, transponder 0264. Fechamento correto, portão 08, chama pronto, da 3661. Chamará pronto. Salvador, Salvador, boa tarde, 3.489, grandeza Prime, informa nossa saída prevista. Web 6721 mantém a posição, tem um tráfego Boeing da Gol que está mantendo a retaguarda. Aguarde a liberação do setor, 6721. Aguardando, 21. 2230, decolou os 39, controle 119.35. 1935. Oi, Salvador, boa tarde, tá 3193. Prossiga, tá 3193. Ponto de espera pronto, tem previsão para nossa decolagem, senhor? Aguarde, tá 3193, tem tráfego já na final. No aguarde, estimado 3 minutos. 3 minutos, 3193. Vitor Mike Quebec no solo, os 40, confirme o seu pátio? Pátio da Vitor, pátio. Boa tarde. Tá bom, saída A, O, após. Direto, Vitória da Conquista, frequência do controle 19.35, transponder 5054, TP5489. Correto, portão 03, correção remota 03 do pátio 3, chama pronto, pushback, assinamento 5489. É, portão pronto, TP5489. Tower, Utah, FM, 3566. Final approach, runway 10. 2566, clear to land, runway 10, wind 120 degrees, 12 knots, QNH 1011. 1011, clear to land, runway 10, down 3566. Mike Juliette Romeu, confirma pra tua aí, quanto tempo mais estimado de ficar fazer o voo parado? A princípio eu não tenho uma estimativa, senhor. Eu fico condicionado ao tráfego do senhor. Certo. Tenho. O senhor tem o um número de aeronaves no sequenciamento aí pra pouso? Serve 11 contra 2 aliás, está na M325. A passagem da aeronave que está na final da 10, autoriza um voo parado próximo à Fiat. Aqui fica bem próximo à cabeceira da 10. Identifique, chega na bomba, desça para 4.011, nós já. 4.011, chega na bomba, 3.611. Passagem do Datan, na final do 10, autorizado 1 minuto e meio. Continuando ao tráfego, Romeu, após o voo, retorna para a presente posição. Magnete Romeu, confirmando, apenas 30 segundos seria possível. Estou vendo aqui agora, está 30 segundos o possível. 30 segundos, ok. Então vai começar o deslocamento pro local. Ok, autorizado. Papá Romeu, Romeu, Oscar Bravo, controle. Papá Romeu, Índia, November Alpha, controle. Prossiga, controle, Índia, November Alpha. Informa o helicóptero à sua frente, é um Robson 44, está mantendo 500 pés, prosseguindo para o Costa Azul. Está ciente do tráfego, porém ainda não visual, Índia, November Alpha. Romeu Sebastião vai para pouso. Romeu Oscar Bravo, frequência livre para pouso, até chama para regresso. Bravo. Índia November Alpha está visitando o tráfego agora. Sete, informe no farol da barra. Chamar a farol da barra, Índia November Alpha. Voo 1924. Entra aguardando para 4, 1924. 721, na escuta. 21, prossiga. Coordena com a equipe de pátio após o gol liberar retaguarda, está autorizado no 4, eu chamo táxi. A liberação do gol retaguarda está autorizado, mestre 21. Lança 3805, boa tarde. Confirma o matrícula? Lança 3805, por gentileza, será a prévia da a saída prevista para Guarulhos? Confirmando, é o TAN 3210 para Guarulhos. TAN 3805. Gente, TAN 3805, Guarulhos, o nível 340 já aprovado, é o número 2 da cópia, subida é a da Eleda e após Eudes. Gente, o TAN 3805. 3193. Morreu, papapá, Mike Milete Romeu, tá, vai manter o voo parado na presente posição, condicionado ao tráfego. Não vai interferir com o sinal do 90 nem com o 97. Tá mantendo o setor norte, Dourado. Ok, Fiat, o Mike e Juliette Romeu, visual, vai manter parado neste setor, mantendo a escuta frequente da torre. Mike e Juliette Romeu. Tá mantendo a escuta permanente do, da torre, o Mike e Juliette Romeu. Agora o 754 ali, mantém no 0. Ali mantém não no 0, 754. TAP pro 6320. Autorizado pro TAP. TAP 6320. Melhor TAP pro Alfa Tango Tango. Mantenha pro de Mari Alfa Tango Tango, seu número 5 na aproximação. Ali 119, decimal 35. 119935, boa tarde, 3193. Boa. Bruno. Após o desvio, foi na prova de pelo, Oxana 61 no 4. Após desvio, foi pelo mesmo, no 4. Controle 2230, sociedade coordenar voando direto conquista. Autorizada presente, direto conquista, 2230. Direto conquista, 2230. Autorizou, Oxana 325, visual. Controle observador, passar a reserva, Oxana 6315, completa a final de LS, torre 186, tomou posse. Mantenha escuta, Romeu está bravo. Oxana é 6315, torre 186, tem o pouso. Está bravo, prossiga. Essa vai decolar de Costa Azul, essa por hoje, grupo do Lucia. Aí com a bordo, a 107, bordo 2016. Autorizado, está presente, pro direto da cidade, Romeu está bravo. Autorizado, direto da cidade baixa, 510, o ajuste no 011, no Romeu está bravo. Bravo. Controle Salvador, batalha de 3193, decolado na série. TAN 3193, contato radar decolado, subo para nível 380. 380 para levar direto, Leda. Autorizado, Leda. Leda, 3193. Romeu está bravo, controle. Romeu está bravo, escuta. Mantenha uma proa inicialmente, uma proa noroeste, para evitar tráfego na aproximação, aguardando o proa direta para São Salvador. Bravo. Controle 3935, transponder 5026. Correto, só confirmando a saída da Eleda após o Leda direto Eudes, chama pronto no portão 10, portão 3805. Gente, daí o Leda após eu. Chama na TAN 3805. Pairado, sem interferir com este de aproximação da 10. Depois 10. Em dia 9 grau, patente para o Romeu Papatango efetuando TGL na ilha de Veracruz. Afirma. Controle, batalha, jogou 754, grau. Gol no 754, contato radar, suba para o nível 390. 390, 754. Oxana 6320, desça para 3000, o ajuste no 09. 3000, ajuste 1011, Oxana 6320. Aparelho 2230, chame Recife, frequência 128, décima 8. 288, boa. Boa. Sete, Romeu está bravo. Eu decido a Alfa Tango Tango. Tango Tango, descende somente para o nível 0, correção, para 4 mil pés. Ajuste no 0 nono. 3661 na escuta. Prossiga, senhor. Rota 3661, modifique a subida após a decolagem, primeira curva à direita, realiza o perfil da subida Coral. Saída Coral, positivo. 1806, ali mantém pista 10. Ali mantém 10, 806 agora. 300, coordena com a equipe de pátio, Boeing da Webjet liberando o setor agora, após o mesmo liberar, está autorizado no 012, chama táxi. Fala Salvador, boa tarde, voo 1333. 1333, boa tarde para São Paulo, Congonhas, o nível 360, pronto, cópia. Afirmo, ciência da informação, papá. Informação Papá confere, autorizado Congonhas, nível 360, via rota conforme o plano de voo. Bridge, Opa Zulu no meio, Bravo até o Zulu, direto Trive. Decolagem da 10, após primeira curva à direita. Realiza o perfil da subida da El Leda e após Leda, voa direto Bridge. Frequência do controle 119.35, aciona 5053, o Gol no 333. Estamos autorizados para São Paulo, Congonhas, nível 360. Via Upper Zulu no 0, Bridge, Upper Zulu no 6, Bravo Hotel Zulu, direto Trive. Decola da 10, curva direita, saiu da El Leda após o Bridge. 1935 ao controle Salvador e o transponder é o 5053, voo 1333. Correto, 5053, chama pronto no portal 03, o Gol no 333. Certo. Salvador, Gol no 394, autorização 360, Galeão. 360 Galeão, já aprovado, só um minuto pra cota, o Gol no 394. Aguardar. Rodolfo, Chanel 6315, livrou. 6315, boa tarde, táxi via Alfa e reporta para ingresso, táxi via Juliette. Alfa, reposará. Acionamento, Sam 3661 no 8. Sam 3661, portal 08, autorizado, chama pronto para táxi. Chama táxi. O Gol no 600 confirmando lá de 102. Ah, já iniciou o pushback, o 600. Gente. O 1806 decola 51, controle 119.35. 1935, obrigado. O ano 394, cópia. Afirmo. Autorizado Galeão, nível 360, via rota conforme o plano de voo. Upper Zulu 10, SMAP, direto Lúvito, direto Bravo, Bravo Charlie. Decolagem da pista 10, após a decolagem primeira curva à direita. Realiza o perfil da subida da El Leda e após direto Bridge. A frequência do controle 119.35, aciona 5035, Gol no 394. Autorizado Galeão 360, Upper Zulu 10, SMAP, depois Bravo, Bravo Charlie. Decolada 10, direita da El Leda, após a 1935, Gol 1394. Ok, 5035 no transponder, confirmando a rota Upper Zulu 10, SMAP, após direto Lúvito. E após direto Barbacena, e a subida é direto, é da El Leda, e após Leda voa direto Bridge. Afirmativo, ciência, Upper Zulu 10, depois SMAP, depois Lúvito, depois Bravo Bravo Charlie, depois Bridge, Gol 1394. Ok, só confirmando o Bridge aí é para interceptar Upper Zulu 10, ok? Ciente, Gol 1394 está pronto no 5 para puxa acionamento. Tem descida para 4000, é um Charlie 402. Gente, o Chanel 6210. Chanel 6210, desce até o 080 agora. Desce para o 080 mesmo, 210. Tran 3193, chame Recife, frequência 133.25. 3325, tá, 3193, grato, boa tarde. Gol no 754, chame Recife, frequência 12685 e alterna 13365. 12685, alterna 13365, voo 9754. 320 vai atingir 3000, solicita a Proxy Timbra. Mantenha a Proxy Duna, o Oceano 6320, número 2, vai seguir tráfego da companhia que está passando o Duna agora, desça para 2000 e informe estabilizado. 2000, comando estabilizado, 6320. Vai acabar a para Proxy. Almeida Cabral, frequência livre, chama para nova decolagem. Bravo. Controle Salvador, boa tarde, objeto 6721, decolou na mão, se escuta. Oceano 672, correção, o Webjet 6721, no contato radar decolagem, suba para nível 330. 330, qual a possibilidade, senhor, uma coordenação direta para o TI, ou coordenação com Recife direta para o dia Abuco? Aguarde coordenação, 6721. Obrigado. Suave. Oceano 6141, chame Torres 186, tem um pouso. 2861, boa tarde. Boa tarde, Bruno 600, ponto de parada 1-0. Já. Correio, Bruno 600. Dois Salvador, boa tarde, Chiné 6141, ILS, pistão 1-0. Ok, check train, de pouso 120 graus, 129, 141. Pousado, pouso, pistão 1-0, Chiné 6141. Oceano 6210, o tráfego está sendo superado lateralmente, desça para 2000, está autorizado a final ILS, o ajuste 1-0-9. Para 2000, final ILS, 1-0-9, Alfa Tango Tango, para o localizador, curva direita na proa 030, desça para 3000 pés, informe estabilizado. Tango Tango, se acha. Confirma ajuste, por favor. Afinal, ali mantém pistão zero. Ajuste 1-0, 1-1. Obrigado. Controle Salvador, passa Romeu, Romeu Escabravo. Prossiga, Romeu Escabravo. Vai decolou de grupo de Lucia, vai com proa de Costa Azul. Vai com 3 a bordo, código 0165. Autorizado a presente, crua direto Costa Azul, senhor Romeu Cabravo. Autorizado direto Costa Azul, Romeu Cabravo, informe na final proposta. Mata Pouso, bravo. Controle Salvador, boa tarde, 5626 transfere, passando já quadro vertical através de Adolfo, batendo 1-80, centro da Papá. Trip 5626, boa tarde. Identifique chegada Bonf, desça para 4000 pés, o ajuste 1-0-1-1. Autorizado a proa de Bonf. Ok, modo direto Bonf. No ideal, mais 4 minutinhos, a gente desce 4.005.26. Voo 1-806, chame Recife, frequência 12685 e alterna 13365. 3685, 3365, obrigado. 6320, estabilizado. Oceano 6320, completa final, torre 186, tem o pouso. 186, boa tarde. Oi, Salvador, Oceanair 6320. Oceanair 6141, solo 58, livrar direito, 121, 19. Direito, 219, 861, 141. Perfeito. Oxenair 6320, complete aproximação, informa aí pista livre. 6320, guardado. São 44, próximo a Simbra, mantendo 500 pés, não irá interferir na aproximação. 6220. Maduro, gol 1924, portão 1 para puxa de acionamento. Gol 1924, portão 01, autorizado, chamando para o táxi. Chamando para o táxi, 1924. Solo, Salvador, gol Oxenair 1941, livrou. Oxenair 1941, boa tarde, táxi Alfa, reporta para ingresso, táxi Juliette. Alfa, reporta para ingresso para Juliette, Oxenair 1941. Jet 6721, chame o centro Recife, frequência 12685 e alterna 13365. 2085, 3360. 0. 600, decola 59, controle 19, decimal 35. 1935, 600. Boa tarde, 394.010. B4, boa tarde, mantém um ponto de teleguarde para decolagem. Tango Tango, complete a final ILS, desça para 2.000 pés, aguarde transferência de comunicações. Tango Tango. Oxenair 6210, chame agora a Torre Salvador, 18.6, tem um bom posto. 18.6, obrigado, boa tarde, 6210. Salvador, boa tarde, Oxenair 6210, estabilizado no IRS. Oxenair 6210, complete a aproximação, aguarde formação de pista livre. 241 do Oxenair, via Juliette, portão 07. Para posição 7, Oxenair 1941. Alfa Vitor Juliette, regresso via litoral, ingresso no corredor Interlagos, o ajuste 611, informe na rotatória. Vai ingressar corredor Interlagos, prova rotatória, Alfa Vitor Juliette. O 3661 vai aguardar o parqueamento do R2 da Avianca no portão 07. Acesse prossegue até o através do portão 05, aguardando para prosseguir o teu 3661. Ok, aguardo a Avianca, pós livre até o através do 05, tá 3661. Oxenair 6320, solo 02, livrar direito no 21, décimo 9. 22, amador, chame 320. Solo, Salvador, boa tarde, CB 5489 na remota 3, pronto para puxa e acionamento. Gente, remota 3, do pátio 3, autorizado 5489, chama pronto para táxi. Autorizado, chamará pronto para táxi 5489. 0, fez 3, autorizado, pouso 120 graus, 129. CB pouso 6210. Alfa Tango Tango, chama agora a Torre Salvador, frequência 18.6, tem um pouso. Obrigado, bom trabalho, senhor. Alfa, reporta para a ingressão de LED, 6320. O 17, confirma. 10. Ok, gente, completa aproximação, aguarde informação de pista livre, vento 120 graus, 129, ajuste no 09, Alfa Tango Tango. Tango Tango. Salvador, o voo 1924, está com 187 POV, autonomia de 12 e 14, alterna Salvador, pronto para o táxi. 1924, autorizado direita, Índia e Alfa, ponto de espera da 1-0, chama torre 118, decimal 6, o ajuste 1-0 no 1, tem um bom voo. Gente, Índia e Alfa aqui no ponto de espera, 118-6 com 1.011 no ajuste. Obrigado, vamos voltar. Portão 3661, autorizado seguir o Boeing da Gol como número 3, agora no ponto de espera, quais são? Vai ficar como número 2, no ponto de espera 18-6, 1011 no ajuste, tem um bom voo, o Gol, quais são? Portão 3661. Ok, segue o Gol até o ponto de espera, lá 18-6, ajustando agora 101011, obrigado, tenha uma boa tarde. Oxerar 6210, solo 04, livrar direito no 21-9. Juliette na corredor Interlagos Pro da rotatória. Gente, Alfa Vitor Juliette, aguarde transferência de comunicação. Paciente, vai aguardar Alfa Vitor Juliette. Pronto, com sua Juliette. Contará Juliette, Poxa, não é 6320, via Juliette até portão 05. Juliette, portão 05, Poxa, 6320. 13365. 2685-13305-600. Secundária 133-65. 3365. É o táxi no pátio 3, vai aguardar a passagem do R12 da Avianca, que está ingressando no pátio principal. Após prossegue via Índia, no ponto de espera da 10, torre 186, ajuste 1011. Tem um bom voo, 35489. Da visual com a Bianca, ciente, 5589. Alfa Tango Tango autorizado, pouso visto no 0, vento no 20 graus e no 4, nosso Tango Tango. Vai, Gustavo. No 394, decola 06, controle 19, decimal 35. 0935, boa tarde. Boa. Bono 924, após a passagem do Charlie 4202, curta final, pistão 0, ali mantém. E após a passagem do Adama Corte final, ali mantém. Então, no 0924. Passa, Nadael. Boa tarde, Gol no 394, contato radar, subo para o nível 360, pro delay da. Na Prodileda, 360-1394. Juliette, dá presente, autorizado prosseguir direto final, pista no 7, reporte ao final de 2 milhas da cabeceira. Alfa Vitor Juliette. Paciente, está autorizado a seguir final de 3 milhas, 17, Alfa Vitor Juliette. Positivo. Desejar está autorizado o Duna da presente 5626. Ah, 10 metros de tentação, meu amigo. Adivinhou o pedido. Obrigado. Trip 5489, torre. Na escuta, trip 5489, está no posto, espera pronto. Ok, tem condições de avançar um pouquinho mais à frente aí, de modo a liberar taxiway Juliette para taxi 09 aí à sua direita? Afirmação, já estamos avançando aqui, 5489. Okay, obrigado. Fiz 1-4-4, agora sim, pronto, quadra. Tá pronto, já 3-1-4-4, tá pronto. Autorizado Fortaleza, ao nível 370, via Alpha Zulu 19. Decolagem da pista 10, após primeira curva à esquerda. Realiza perfeita subida Momo, transição Froti. Frequência do controle 119.35, aciona 50.